versículo 10, Salmo 37, livro dos livros, versículo 10. Sonho dos sonhos, cura das curas, Santa Bíblia, paz. Dentro de muito pouco, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão com segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Então, Senhor, eu peço, suplico, dai-me alegria, prosperidade e paz. Não tenha receio. Repita de novo e peça com autoridade. Dai-me, Senhor, alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e necessitados e para assassinarem os que são honestos. Escute o versículo 15. Mas os maus serão mortos, porque suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus. Vou repetir de novo. Ah, padre, eu não concordo. Tudo bem, meu filho. Se você não concorda, é um problema seu. Mas esta é a palavra de Deus e é o pensamento que rege. É melhor o pouco que os bons tem do que a riqueza de muitos maus. Eu tenho que ir para o intervalo e eu volto rezando. Volte comigo. Você está sintonizado na rádio que faz parte da família Evangelizar. 98. Uma das rádios irmãs que transmite programas do padre Reginaldo Manzotti. Apoio Cultural, Mercadinho Geovan, onde você se sente bem. Lá você encontra frios, laticínios, frango abatidos, frutas, verduras, cereais, água mineral, gelo cristal, recarga Tim Claro, com entrega a domicílio. 3352-2353 ou 9147-1884. Agradecendo ao Geovan Orliene Alexandre, na Avenida José de Borba Vasconcelos. As dores emocionais e espirituais te impedem de ser feliz? Vem aí, a mega inauguração do Supermercado Moreira. No Supermercado Moreira, você faz economia. Vem aí, a mega inauguração do Supermercado Moreira. E vem chegando com ofertas incríveis, uma loja diferenciada que vai te surpreender. Supermercado Moreira, no bairro da Pedreira. Esse sim vai ser barato todo dia. Rua Raimunda Soares de Oliveira, 501, Pedreira, na Avenida Principal. Supermercado Moreira, aguardem. Você faz economia, aqui tem preço baixo e promoção tem todo dia. Supermercado da família, preço baixo todo dia, aqui você pode tudo. Precisa construir ou reformar? Venha conhecer a nova loja de material de construção, Fortical Construções. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua obra, do início ao fim. Madeira, cimento, telha, tijolos, areia, arisco, brita, pedra para baldames, ferragens, material elétrico, hidráulico, tintas com preços especiais. Fortical Construções, Avenida 15 de Novembro, 187, bairro São Francisco, em Pentecoste. Contatos 85992427843 ou 981496150. Nossa equipe está pronta para te atender. Fortical Construções, Organização Alisson e Maiane. Mercadinho Louro, onde você faz economia de verdade. Vendemos no atacado e varejo. Temos cereais, frutas, verduras, carnes e frangos, além de bebidas em geral. Entregamos a domicílio. Trabalhamos também com rações, materiais hidráulicos e elétricos. Fone Zap 85994011073. Estamos localizados no bairro de São Pedro. Organização Louro e Simone. Mercadinho Louro. Está precisando de dinheiro para realizar um sonho ou organizar sua vida financeira? Agora em Pentecoste você pode solicitar o seu empréstimo com total segurança. Em Pentas Crédito Soluções Financeiras, trabalhamos com aposentados e pensionistas do INSS, empréstimo na conta de luz, antecipação do FGTS. Basta entrar em contato com as nossas consultoras financeiras, Aline Cândido e Alane Cândido, e solicitar uma simulação agora mesmo. 85991019366. Crédito rápido, fácil e sem burocracia. Atendimento personalizado, com transparência e total segurança com seus dados. A confiança é a base do nosso atendimento. E me envia teu Espírito de luz. Continuemos a rezar um pouco mais. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Que todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Como tem aparecido terra prometida, né? Oh, será que não é um sinal, não? E acredite, estamos nos dias. Padre, o senhor não pode falar, não estou dando detalhe. Ajuda a rezar. Nos dias de negociação da terra prometida. E os salmos só falam de terra prometida. Oh, meu Deus, mon Dieu. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão. E terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo. Sumirão como fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam. Mas os bons são generosos em dar. Fique com a palavra hoje. Os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Dai-me, Senhor, humildade para viver com alegria, prosperidade e paz. Maria, que a paz de Jesus... Espera, esta é a leitura orante, a Lectio Divina, do dia de hoje, a segunda parte do Salmo 37. Amém. Maria, que a paz de Jesus esteja com você, Maria. Amém, Padre. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Você fala de onde, Amém. Maria? Falo de Caruaru, Pernambuco, Padre. Meu abraço a Caruaru, estado do Pernambuco. Pois não, como é que você me acompanha? Eu estou acompanhando no momento por a Metropolitana FM. Claro, minha filha. E que saudade de voltar a Caruaru, terra abençoada, terra querida. Bem-vindo, povo querido demais, Dom José Rui, que ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas certamente o faremos. Diga lá, Maria. Padre, eu quero pedir oração a meu irmão e meu esposo. Meu irmão se encontra acamado. O nome do irmão? Já tá, é José Nazareno. Tá. E meu esposo é José Edinaldo. Tá. Meu irmão, ele se encontra acamado há mais de 2 meses. Está com uma doença em estado terminal. O que que ele tem? O padre, é o HIV. Infelizmente, existe um preconceito muito grande. Não, filha, não. Esquece preconceito, pelo amor de Deus. O preconceito é de gente, desculpe falar, de gente burra, de gente ignorante e sem fé. Porque uma pessoa que, no mínimo, tem fé, ele é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que sem preconceitos. Aí, como ele não tratou, escondeu da família, aí a gente descobriu quando já estava no final. Imagina o sofrimento dele, você já parou para pensar? Sim, eu tenho a vergonha, o que ele sente, né? A gente fica do lado sem poder fazer nada. É. Aí meu pai já tem uma certa idade, a gente sofre por ele também. Sabe que nessa hora, filha, não é falar muito. Porque ele sofreu muito para guardar com ele essa doença. Sim. É estar presente e mostrar gestos de carinho. Porque... é o que a gente tá fazendo. Isso, parabéns, parabéns, Maria. A família, os irmãos, tá do lado dele sempre. É. Sempre apoiando ele em tudo e mostrando que a gente tá do lado dele, que a gente ama ele, que a gente quer o bem dele. Que lindo, eu fico até arrepiado de ouvir isso. É isso que a gente tá fazendo hoje. Quantos anos ele tem? 54. Nossa, novo todo, gente. É, sim. Novo todo. Mas tá bom, filha. E o que que tem seu marido? Meu esposo, a gente sofreu um assalto há 17 anos atrás. E ele tem uma bala alojada na coluna que não pode tirar, senão ele fica paraplégico. Aí ele sofre com muitas dores na coluna. Aí eu queria pedir oração pra ele, pra que aliviasse essas dores dele. Pra que ele pudesse viver bem enquanto não pode ser retirada essa bala. Tá bom, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que possa curá-lo, que ele possa viver bem, que vocês possam viver bem. Amém, Padre. Eu quero agradecer ao Senhor por todos os dias entrar na nossa casa com esse programa maravilhoso e cada vez nos tornar mais forte na fé, Padre. Tá bom. Eu queria rezar pelo... O José Nazareno não está escutando, né? Eu acredito que sim, porque minha tia sempre escuta. Eu, antes de qualquer coisa, eu queria mandar um terço. Será que ele aceita um terço das Santas Chagas meu? Sim, padre, aceita sim, com certeza. E eu vou dar desse grandão aqui, que é meu, na minha mão. Quero mandar para ele. Quero que se entregue para ele e diga, ó, foi o padre que mandou para você. Fico tão grata que o senhor não imagina. Porque é uma dor muito grande, é a dor de muitos lados. Então, se ele não estiver ouvindo, fala para ele escutar à noite. Senhor Jesus, eu te peço, falo com ele pelo José Nazareno, curai, Jesus, principalmente este mal-estar na alma, no corpo. Senhor Deus, esse mal que lhe aflige, que ele carregou há anos, sofrendo calado, escondendo da família, mas... que lhe fez sofrer, que lhe fez cansar, que lhe fez ir aos poucos. Sendo consumido pela enfermidade. Envolva-o, Senhor, com teu amor. Envolva-o, Senhor, com a tua misericórdia. Envolva-o, Senhor, e coloque-o nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas. Amém. Deus abençoe. E fica na linha que eu preciso do teu endereço. Maria de Caruaru, meu abraço, TV Evangelizar, canal 47, Rádio Metropolitana FM, diretor Josimo Costa, sempre me recebe tão bem. Dom José Rui Gonçalves Lopes, bispo de Caruaru. Por falar em Pernambuco, sacristão, nós estamos em contagem regressiva para o sétimo Evangelizar é Preciso Recife. E ontem eu falava, vamos rezar. Falava ontem em plena festa da misericórdia, porque parece que tem alguma coisa que impede quantos anos sem acontecer. Mas agora vai. Dia 27 de abril, gente de Pernambuco, Grande Recife, Jaboatão dos Guararapes, você de Olinda e Recife e outras localidades do interior do estado, venha para celebrar na Praia do Pina. O que você quer pedir? Reveste-me, Senhor, ou reveste a minha família. Senhor, dai-me a cura pelas santas chagas de Jesus. Repita, Jesus, dai-me a cura pelas santas chagas de Jesus. Nós teremos um momento de oração exatamente da cura pelas santas chagas de Jesus. Eu espero você às 12 horas, 12h20, terço mariano, momento da arquidiocese. Depois, a show do Padre Damião, momento das capelinhas, terço das santas chagas, show do Padre João Carlos, Ministério Evangelizar, Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Adoração com o Santíssimo, Ministério Evangelizar, momento de espiritualidade, Padre Reginaldo, Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, obra de Maria Gilberto Gomes, Maria Salomé. Se você quiser, faça a sua inscrição para ser um voluntário do Evangelizar é Preciso Recife. Povo de Deus, dia 27 de abril, eu espero por você na Praia do Pina. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. Você está sintonizado na rádio que faz parte da família Evangelizar. 98, uma das rádios irmãs que transmite programas do Padre Reginaldo Manzotti. Braços da mãe puseram o filho crucificado, e em meio a lágrimas as chagas lavou. Nos braços da mãe puseram o filho crucificado, e em meio a lágrimas as chagas. Foi a primeira que as tocou e as beijou. Foi a primeira a fazer adoração. Aprender Você está ouvindo Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti, um programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, parabenizo a cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, completando 305 anos. Minha saudação a Dom Mário Antônio da Silva, da Arquidiocese de Cuiabá. Aniversário da Rádio Montense Flash Minas FM, Nova Serrana, Minas Gerais. Filhos queridos, eu gostaria de incentivar que você divulgue, ajude. TVs Irmãs, Rádios Irmãs, por favor, o Sétimo Evangelizar é preciso, Recife, reveste-me da armadura de Deus. Dia 27, no sábado, na Praia do Pina. A programação começa às 12 horas. Uma programação intensa que caminha para a Santa Missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Estarei junto com celebrando, depois a adoração ao Santíssimo, Ministério Evangelizar comigo e o momento de evangelização pela música. Parceiros, Obra de Maria, Gilberto Gomes, Maria Salomé, Rádio Recife FM, nosso grande amigo Marcelo Pitanga. E prepare-se para se tornar um voluntário. Como que você faz? Você entra no site padrereginaldomanzotti.org.br e faça a sua inscrição. Gente, depois de muitos anos, voltamos com Evangelizar é Preciso Recife. Onde e como você vai rezar? Juntos no Pina. Quero dizer, incentivar o nosso momento com Jesus das Santas Chagas pedindo: dai-me uma cura, Jesus. Dai-me uma cura, Jesus. Uma gota do teu sangue, Jesus. Filhos amados, povo querido de Deus, nós da obra Evangelizar estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas. Aos teus descendentes darei a terra. Incentivar o associado, as contribuições. Gente, nós estamos bem com poucas doações. Inexpressivos, eu diria. Claro, obrigado quem ajudou. Mas por favor, gente, vamos lá, reage. Pelo amor de Deus, doe com generosidade e ajude-nos a conquistar a terra prometida. Em abril, você recebeu o selo, oração pela família. E no final, você vai receber uma fitinha de Jesus das Santas Chagas e São Pio de Pietreutina, San Giovanni Rotondo, onde nós levamos estas fitinhas e tem também essa medalhinha. De um lado, Jesus das Santas Chagas, do outro lado, São Giovanni Rotondo. Ajude-nos nesta campanha de Jesus das Santas Chagas para aquisição, isso mesmo, da terra prometida por meio do boleto da cor amarela, no calendário do associado, na página da campanha do site padrereginaldomanzotti.org.br. Hoje é segunda-feira e olha, gente, hoje já é dia 8 e nós estamos com a doação 14%. Por favor, se cada um fizer a sua doação, nós conseguimos. Ajude-nos. Você já pensou em fazer uma peregrinação? Santíssimo Sangue de Jesus, Nossa Senhora de Schoenstatt. Nós começamos, são três países: Holanda, Bélgica, Alemanha. Amsterdã, Bruxelas, Colônia, onde, segundo a tradição, na catedral estão enterrados os três reis magos. Schoenstatt, o primeiro santuário, mãe rainha três vezes, admirável. Depois Frankfurt, uma cidade gótica, Rudensheim, Goar, 419-8753-3300, 419-8753-3300, 419-8753-3300. Rolai as pedras, Hoje, sétimo dia. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. Terceira vez. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. Ó Deus, de grande misericórdia e bondade infinita, que pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar, faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal. Me afasta de ti. Tem alguma pedra que está te atrapalhando no caminho? Tem uma pedra que está te atrapalhando na tua história? Que está impedindo de você caminhar? Reza, meu filho. Ô, sacristão, reza. Não é para olhar para mim, não. É para rezar, rapaz. Jesus ressuscitado, que em vossas santas chagas gloriosas, dai a força da ressurreição, rolai as pedras do caminho. Senhor Jesus, que tendo ressuscitado dos mortos, nos abristes as portas da eternidade, afugentai as trevas, discórdia, desavença, doença física, doença espiritual, doença emocional. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios. Abençoai e santificai. Filho, Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, filhas amadas, esta música está no Spotify. As imagens de ontem à noite, que foi a caminhada da misericórdia, no YouTube Padre Manzotti. Evangelizar é preciso. Você ouviu Experiência de Deus. ZYS 859, em 98,7 FM. Uma emissora da Associação dos Moradores do Bairro 15 de Novembro. Direção-geral, doutora Ivoneide Moura. Qualidade vem comprar com a gente, ele motos, peças é diferente. Peças e acessórios vem pra cá, sua moto nova vai ficar. Vendas no varejo e também no atacado. Melhor preço é no L Motos, peças e acessórios. Garantia e qualidade, a maior variedade. Ele motos, peças e acessórios, é só vir pra cá. Eli Motos, peças e acessórios, é o seu lugar certo, na rua Adolfo Carneiro 1001, em frente ao sinal, no centro de Pentecoste. Oferecemos vendas no atacado e varejo, garantindo os melhores preços. Ligue para nós nos números 859-9240-1773 e 859-9418-3918 e descubra como podemos atender as suas demandas de peças e acessórios para motos. Eli Motos, peças e acessórios. Estar negativado e precisando de dinheiro rápido? Que tal R$ 1.500 disponível na sua conta ainda hoje? Venha fazer o seu empréstimo na conta de luz. Dinheiro de forma rápida e sem burocracia. Sem consulta ao SPC, Serasa, sem comprovação de renda. Aprovamos seu crédito em menos de 24 horas. Basta ter um papel de luz em seu nome. Parcelamos em até 20 vezes. Atendimento presencial e virtual. Com total segurança e proteção com seus dados. Solicite já uma simulação em Pentas Credi Soluções Financeiras, na rua Teté Bezerra, 663, centro, em frente ao Pedro da Churrascaria. Fone zap 859-9101-9367. Pentas Credi Soluções Financeiras. Promoção: abril ganhou. Ótica Paris. Só no Ótica Paris tem desconto especial. Com Compre seu óculos de grau à vista ou no cartão e ganhe até 50% de desconto na hora. Eu falei 50% de desconto na hora. Abril ganhou. Promoção válida até o dia 30 de abril de 2024. Promoção assim só nas Óticas Paris. Informações: WhatsApp 85992269436. Teremos consulta todas as quartas e sábado de 7h30 ao meio-dia. Ótica Paris, visão de primeiro mundo. Só nas Óticas Paris. Consultório Mais Saúde. Precisando de médico em Pentecoste? Dr. Davi Moreira. Atendimento humanizado aos sábados a partir das 8h30 da manhã. Atendimento médico para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Atestado de saúde ocupacional, lavagem de ouvido e consultas de rotina. Informações e marcações de consultas pelo telefone WhatsApp 992530322. 992530322. Falar com Rafinha Araújo. Estamos na Rua Francisco Moreira, 321, Sala 9, no centro de Pentecoste, ao lado do Laboratório LAP. Consultório Mais Saúde. Chegou em Pentecoste sua nova opção em saúde. Drogaria Farma Nova. Temos medicamentos éticos, genéricos e similares, sempre com os melhores preços. Tudo em fraldas, perfumaria, suplementos, vitaminas e muito mais. Contamos com farmacêutico diariamente e profissionais com vasta experiência para um atendimento de qualidade para você. E mais, recebemos sua encomenda de medicamentos de alto custo. A Drogaria Farma Nova Pentecostes fica na Avenida José de Borba Vasconcelos, 4, Centro, ao lado da Clínica Doutor Ricardo Dentista. Entregamos em domicílio. Chame no WhatsApp 85 99197 5082. Drogaria Farma Nova Pentecoste, cuidando bem da sua saúde. A Poupa Urna traz mais uma novidade para você que é cliente Poupa Urna. Consultório odontológico Poupa Urna, com várias especialidades odontológicas: ortodontia, implantes, canal, prótese, obturação, cirurgia, limpeza, ATM, clareamento dental a laser. Consultório odontológico Poupa Urna, com atendimento para clientes e particulares. Consultório odontológico Poupa Urna, anexo ao prédio da Poupa Urna, primeiro andar, na Avenida José de Borba Vasconcelos, 291, no centro de Pentecoste. Com atendimento toda semana. Pelo número WhatsApp 991763048. Clínica Odontológica Poupa Urna. Vem aí. A mega inauguração do Supermercado Moreira. No Supermercado Moreira, você faz economia. Vem aí a mega inauguração do Supermercado Moreira. E vem chegando com ofertas incríveis. Uma loja diferenciada que vai te surpreender. Supermercado Moreira, no bairro da Pedreira. Esse sim vai ser barato todo dia. Rua Raimunda Soares de Oliveira, 501, Pedreira, na Avenida Principal. Supermercado Moreira. Aguardem. Você faz economia. Aqui tem preço baixo e promoção tem todo. Supermercado da família, preço baixo todo dia. Aqui você pode tudo e é a melhor opção. Comprar barato pode, ser bem atendido pode, pagar caro. Na Aicia Móveis você compra sem sair de casa. Uma variedade de móveis para renovar o seu lar. Em Pentecoste, conte com o nosso consultor Eduardo. 85 99743 0425. Aicia Móveis, a loja que vai até você. Hoje é dia de conferir os preços e qualidade da Madeireira Menino Jesus. Localizado na Pista Nova. Preço e qualidade em madeiras. Venha conferir as melhores condições de pagamento para você. Descontos em madeiramento para coberta de até 20% nas compras à vista. E parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Só poderia ser na Madeireira Menino Jesus. Olha, se você quer comprar barato e economizar, se liga aí na dica que eu vou te dar. Contigo Supermercado é o seu lugar. Padaria completa com bolos, doces, tortas, salgados, pão quentinho durante o dia. Açougue do Gaúcho com carnes de gado, porco, frango e linguiças em geral. Hortifruti completo com frutas e verduras fresquinhas. Contigo Supermercado fica localizado na Avenida 15 de Novembro, em frente a Paquetá. Aberto das 6 da manhã às 22 horas de segunda a domingo. Você merece nossa qualidade. Contigo. Come começou a operação Fecha Mês da loja Amigão do Lar, com descontos especiais para você, nosso cliente. Crédito para negativados no papel de luz, cartão com limite liberado na hora, carnês entrada e primeira parcela só para 60 dias. Preço baixo de verdade é só aqui na Amigão do Lar. Traga seu orçamento. Procure o vendedor Charley Nascimento. Se preferir, ligue ou fale no WhatsApp 85 992 35 1712. Amigão do Lar. Na farmácia Simval Henrique, você vai encontrar preços baixos em todos os medicamentos. Isso mesmo, nós garantimos o menor preço no seu medicamento. Vá hoje mesmo e confira. Na farmácia Simval Henrique, nós cuidamos do que é mais importante para você. A farmácia Simval Henrique cuida da sua saúde, cuida da sua beleza, cuida do seu bolso, pois é um prazer cuidar de tudo o que é importante na sua vida. Na farmácia Simval Henrique, você vai sempre encontrar os melhores preços e descontos em medicamentos, produtos ortopédicos e higiene pessoal. Farmácia Simval Henrique, prazer em cuidar da sua saúde. Teleentrega 3352-1171, 3352-1527 e 992-12-4151. Refrigerantes Volga. São 66 anos de tradição ipuense, desde 1957. 100% puro e delicioso. E agora com o lançamento do novo sabor de caju. Não é aromatizado, é 5% suco de caju, com redução de 31% de açúcar. Em Pentecoste você encontra no Mercantil Econômico, Mercantil Cardoso e no Geladão ABC, que está com a grande promoção. Fardo de 2 litros com 6 unidades por apenas R$ 21,00. E o fardo de 12 unidades de 250 ml por apenas R$ 13. No almoço, no jantar ou em qualquer ocasião especial, experimente os refrigerantes Volga. O refrigerante Volga não pode faltar na sua prateleira. Para Pentecoste região, entre em contato via WhatsApp com nosso amigo Arnaldo Fontinelli, 0 operadora 86 99030618. Refrigerante Volga, puro e delicioso. Experimente você também. MF Refrigeração. Trabalhamos com ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, freezer, micro-ondas e muito mais. Solicite já o seu orçamento e conheça os nossos serviços pelo fone 85991957285. Há mais de 8 anos no mercado, lhe proporcionando serviços de qualidade e com garantia. Acompanhe a gente pelo Instagram, arroba MF_refrigeração17. MF Refrigeração. Quer se vestir bem e ficar na moda? Venha para a L Modas. Lá você encontra roupas femininas nas marcas Madame, Zigfina e outras. Roupas masculinas nas marcas Miyoshi Maroshi. Temos também Miyoshi Maroshi Kids. Artigos religiosos, semijoias e roupas para bebês. A L Modas está localizada na José de Borba Vasconcelos, 273, próxima Panificadora Pontes. Para pagamentos, aceitamos todos os cartões de crédito, Pix e à vista. Organização Lourdes, Regina e Fátima. L Modas. Mercadinho Louro, onde você faz economia de verdade. Vendemos no atacado e varejo. Temos cereais, frutas, verduras, carnes e frangos, além de bebidas em geral. Entregamos a domicílio. Trabalhamos também com rações, materiais hidráulicos e elétricos. Fone Zap 85994011073. Estamos localizados no bairro de São Pedro. Organização Louro e Simone. Mercadinho Louro. O posto de gasolina Alain Basílio comunica a seus clientes que será realizado sorteios a cada 15 dias. E tudo ao vivo na live promocional. No primeiro prêmio, 10 litros de combustível. Segundo prêmio, 10 litros de combustível. Terceiro prêmio, 10 litros de combustível. Então, o que você está esperando para abastecer o seu carro ou sua moto? No posto de gasolina Alain Basílio, na rua Padre Sival Facundo, 1235 Pentecoste. Participe da live promocional e acompanhe tudo ao vivo. Posto Alain Basílio, padrão 5 estrelas. Alô, forrozeiros de Pentecoste região. Sábado, dia 13 de abril, no Clube Recanto do Vaqueiro, com as seguintes atrações: Leilson Show. Diretamente de Trairi, Ceará, Dalila Araújo e Forró de Coração. É sábado, dia 13 de abril, no Clube Recanto do Vaqueiro, em Ombreira, Pentecoste, a partir das 20 horas, com GS Gleilson Show, Dalila Araújo e Forró de Coração. Reúna todo mundo e venha forrosar. Essa vai ser lotação. Uma organização, Cícero Filho. Ligue, participe ou envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp 85 987 61 42 81. É a Rádio Nossa FM 98,7 de Pentecoste, mais perto de você. Rádio Nossa FM, aqui é bem melhor. É o momento Natalina, com o locutor que dispensa comentários, Nogueira Filho. Muito bem, a hora certa para você agora, 11 horas e 13 minutos. 98,7, a nossa FM de Pentecoste, Ceará, para todo o Brasil. 11:13, a gente abre espaço para você que está na sintonia da nossa FM, manda o seu áudio para cá, que eu quero ouvir a sua participação dentro do nosso momento na Fitalina com seu amigão Nogueira Filho. Chegando aqui, chamando aqui, chama, que só o que tem a gente para falar. Alô, bom dia, Maria. Maria bom Souza. Bom dia, Nogueirinha Maria. Eu gostaria de ouvir Patrick Dumont e oferecer para meu esposo, eu, meus filhos, meus netos, para toda a minha família, oferecer para você, para Ioneide Moura, para Luizinho Cunha, para Lúcia Cunha, para Marilene, para Inês Tamaraty, para Ilzete, para Guilmar, para Raimundo do Seu Chaga, para Dona Terezinha do Seu Armino, para todos os ouvintes. Bom dia e obrigada. Tá certo, Maria Souza. Um abraço aí para você. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. E essa música, ela é sensacional. That is living that you came back in your arms, never more. What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could apart. Tell me, how can I let her know that I've got nothing without her love? That I have no place to go, that I've a vision without a doubt. I am a symphony without main melody. There I am alone. That's living that you come back in your eyes, nevermore. What would you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn apart? Tell me, tell me, tell me, Here I am alone and lost, drowning in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? That I have no place to go, that I've got nothing without her love. I am a symphony without my melody. There I am alone and lost, drowning in a raging deep sea. Sensacional, hein? 11 horas e 18 minutos agora, rapaz. Que maravilha você ligado aqui na programação do nosso Momento na Fitalina. Vamos lá, chama, chama, que só que tem a gente bacana aqui para falar aqui no nosso programa. E você também pode fazer a mesma coisa mandando o seu áudio para cá. Mais uma vez aqui, meu amigo Luciano Show, já anunciando a agenda cultural do final de semana já, né? O homem tá fechado, rapaz. Luciano Show imperdível, sábado dia 13, às 19 horas, no bar do Gilson Lima, vai ser show aí na Pedreira, tá ok? Valeu, meu amigo, grande Luciano Show. E a gente chama agora aqui o ouvinte para falar com a gente. Vamos lá, sucesso aí, minha amiga Maitezinha. Que é a Maite. Olá. Eu quero mandar um alô pra todos que me escutam. Ah, tem uma música bem bonita. Ao Pelé, o meu tio Luto, lá Batalha do Luto. Pra minha tia Teane. Pra minha família. E também. E também pra toda a minha família. Alô, querido, também. Ao Pelé, tô a Roberta do Pula Pula. Tá certo então, hein? Um abraço aí pra você, todo especial aqui do Nogueira Filho, que sabe que você escuta o programa todo dia quando chega do colégio, né? Quando chega da escola, já vai logo aí sintonizando aí com a gente. Muito obrigado, um beijo no coração. E aqui não para, essa música boa, de qualidade. Sabe aquela música que quando toca é como que você pegasse um perfume com a fragrância antiga, aí vem aquela lembrança, cara. Essa aqui é uma delas. Devaneios, Holy Glacias. 11:20 agora. Momento na Fitalina com Nogueira Filho. Me queres ou me deixas, nada mais para conviver. Para estar assim contigo, eu prefiro te esquecer.